Introdução, redação. Publicitária. A redação publicitária é uma técnica de comunicação voltada à criação de mensagens persuasivas para promover produtos, serviços, ideias ou marcas. Ela combina criatividade, estratégia e conhecimento do público para construir textos que despertam interesse, informam e incentivam ações. Esse tipo de escrita é aplicado em diferentes meios de comunicação, como jornais, revistas, rádio, televisão, internet e plataformas digitais interativas. O que é redação publicitária? Redação publicitária é a produção de textos criados para comunicação comercial e institucional. Seu objetivo é apresentar uma mensagem clara e atrativa que conecte a marca ao público-alvo, diferente de textos informativos ou acadêmicos. A redação publicitária busca despertar emoções, criar identificação e estimular decisões, como comprar um produto, conhecer um serviço ou lembrar de uma marca. Esse tipo de redação está presente em anúncios, slogans, campanhas publicitárias, roteiros de vídeos, conteúdos digitais e peças promocionais. O profissional responsável por desenvolver esses textos geralmente é chamado de redator publicitário ou copywriter. Como funciona a redação publicitária? A redação publicitária parte de um planejamento estratégico que envolve análise de público, objetivos de comunicação e características da marca. O redator precisa compreender o perfil do consumidor, o posicionamento da empresa e o contexto da campanha para construir uma mensagem eficaz. Em geral, o processo envolve etapas como definição da proposta de valor, escolha do tom de voz, elaboração de ideias criativas e adaptação da mensagem ao meio de comunicação escolhido. Cada plataforma exige linguagem e formato específicos, o que faz com que a redação publicitária precise ser flexível e adaptável. Importância da redação publicitária. A redação publicitária é essencial para conectar marcas e consumidores. Por meio de textos bem elaborados, é possível destacar diferenciais, construir identidade de marca e fortalecer a comunicação com o público. Uma mensagem bem escrita aumenta a capacidade de persuasão e melhora a eficácia das campanhas de marketing e publicidade. Além disso, a redação publicitária contribui para a consistência da comunicação institucional e para a criação de campanhas memoráveis. Muitas marcas são reconhecidas por slogans, frases ou conceitos criativos desenvolvidos por redatores publicitários. Existe um padrão para criar redação publicitária. Embora a criatividade seja um elemento fundamental, existem princípios que orientam a criação de textos publicitários. Entre eles estão clareza da mensagem, foco no público-alvo, linguagem adequada ao meio de comunicação e destaque para os benefícios do produto ou serviço. Outro princípio importante é a objetividade, pois a publicidade geralmente precisa transmitir a mensagem em poucos segundos ou em espaços reduzidos. Alguns modelos de estrutura também são utilizados, como apresentar um problema, oferecer uma solução e destacar vantagens ou benefícios. Essa lógica ajuda a organizar a mensagem e tornar a comunicação mais eficaz. Mídias impressas. Mídias impressas são veículos de comunicação produzidos em formato físico, como jornais, revistas, folhetos, cartazes, catálogos e outdoors. Esses meios utilizam texto e elementos visuais para transmitir mensagens publicitárias ao público. Apesar do crescimento das plataformas digitais, as mídias impressas continuam sendo relevantes em campanhas institucionais e promocionais. Como criar redação publicitária para mídias impressas? Na comunicação impressa, o texto precisa ser claro, direto e visualmente equilibrado com as imagens e o layout da peça. O redator deve considerar o espaço disponível e destacar a informação principal logo no início. Títulos fortes, subtítulos objetivos e frases curtas ajudam a captar a atenção do leitor rapidamente. Além disso, a redação deve dialogar com o design gráfico da peça, criando harmonia entre texto e imagem em anúncios impressos. Muitas vezes a mensagem precisa ser compreendida em poucos segundos, por isso a escolha das palavras deve ser estratégica e impactante. Mídias audiovisuais. Mídias audiovisuais são aquelas que combinam som e imagem para transmitir mensagens. Entre os principais exemplos estão televisão, rádio, cinema e vídeos publicitários. Esses meios possuem grande alcance e capacidade de criar narrativas emocionais. utilizando elementos como voz, trilha sonora, imagens e movimentos. Como criar redação publicitária para mídias audiovisuais. Na publicidade audiovisual, o texto costuma ser desenvolvido em forma de roteiro. O redator precisa pensar na mensagem que será transmitida por meio de diálogos, narração e descrição de cenas. Cada palavra deve contribuir para a construção da narrativa e para a compreensão da mensagem pelo público. É importante considerar o tempo do anúncio e o ritmo da comunicação. Em comerciais de televisão ou vídeos digitais, a mensagem precisa ser clara. Amém.